Namastê, Om Shanti. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui no programa Lux Esotérica, com vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 21h. Aqui a oportunidade de nós fazermos estudos sobre o ocultismo, esoterismo e a teosofia, essa maravilhosa doutrina que foi trazida pelos grandes Mahatmas, os adeptos da fraternidade transhimalaica, que por meio de Madame Blavatsky e todos os seus seguidores que depois vieram, manifestaram no mundo, ouvintes, uma maravilhosa doutrina que está sendo justamente foco aqui dos nossos estudos e sempre com apoio dos simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Estamos aqui trabalhando esses temas, ouvintes, desde o ano de 2009. Já fizemos uma grande sequência de temas teosóficos e agora estamos aqui trabalhando com vocês os temas do livro A Doutrina Teosófica. Publicada esta literatura originalmente na década de 70 do século passado aqui no Brasil, que traz compilações das ideias de Madame Helena Petrovna Blavatsky, retiradas das suas duas grandes e gigantescas obras Isis Sem Véu em 4 volumes e A Doutrina Secreta em 6 volumes. Então, ouvintes, vamos passar aqui a ler e comentar com vocês mais alguns temas, sempre no espírito de liberdade de pensamento, de investigação, sabendo que todos nós somos buscadores da verdade e estamos aqui para caminhar juntos rumo a uma vida mais espiritualizada. Então, ouvintes, chegamos aqui a um tema muito interessante do livro A Doutrina Teosófica, que é sobre o Setenário Supremo. E sobre isso Blavatsky nos diz: primeiro, todas as coisas do universo metafísico e no físico são setenárias, de onde a cada corpo sideral, a cada planeta, seja visível ou invisível, sejam atribuídos 6 globos companheiros. A evolução da vida procede nestes 7 globos ou corpos, desde o primeiro ao sétimo, em 7 tempos ou 7 ciclos. Estes globos são formados por um processo chamado pelos ocultistas, aqui entre aspas, o renascimento das cadeias planetárias ou anéis planetários. Cada um de tais anéis entra no sétimo tempo e último, e o primeiro globo ou mais elevado, seguido pelos demais até o último, em lugar de entrar em certo período de repouso ou obscuridade, como em seus tempos precedentes, começa a morrer. A dissolução planetária ou pralaya está próxima, quando termina esse ciclo setenário. Sua hora chegou. Cada globo tem que transferir sua vida e sua energia a outro planeta. Terceiro, a nossa Terra, como o representante visível de seus globos, seus companheiros invisíveis e superiores, seus senhores ou princípios, tem que viver o mesmo que o vivido pelos demais durante 7 tempos, 7 períodos. Durante os 3 primeiros, verifica-se a formação e a consolidação. No quarto, o assentamento e enrijecimento. Nos 3 últimos, volta gradualmente à sua primeira forma, etérea, espiritualiza-se, por assim dizer. São essas as palavras, ouvintes, de Blavatsky, mencionando exatamente a constituição setenária do sistema solar e também de todas as coisas, como ela mesma menciona, tanto materiais quanto espirituais. O número 7, o jogo setenário de elementos, é uma constante fundamental, Vince. E por que se dá isso? Porque tudo no universo, Vince, se desdobra, como que as ideias primordiais se projetam exatamente sobre os mundos materializados, os mundos manifestados, procedendo da unidade, e dessa unidade, ouvintes, vem em seguida a dualidade, e formando o par, né, a tríade perfeita, surge então a trindade, que é praticamente o número mais fundamental de toda a espiritualidade, que é compreendido sempre nas tradições espiritualistas como Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, como Osíris, Ísis e Horus. São tantas, ouvintes, as trindades, né, como elas são assim chamadas pelo mundo, que é difícil até de enumerá-las todas. Mas a verdade que está por trás desse processo, ouvintes, é que da unidade, juntamente com a dualidade, o pai e a mãe projetam então o filho, né? O pai, o primeiro aspecto, a mãe é o terceiro aspecto e o filho, o segundo aspecto, ouvintes. E aí nós temos todo um jogo de correlações. Mas esse número só não é, ouvintes, a trindade, o número perfeito e fundamental, porque ele não está materializado. Nenhuma trindade é perfeita porque ela não tem uma corporificação nesse plano fenomênico. E o número, ouvintes, que pressupõe a materialização é exatamente o número 4. A quadrinidade, ouvintes, é exatamente o ponto de corporificação que mais perfeitamente encarna a trindade que está oculta por trás de tudo. Então, quando se junta-se a tríade com esse quaternário, ouvintes, então nós temos o setenário, e tudo no mundo, ouvintes, desenvolve-se dentro desse número 7, que é um número mágico, né? Aliás, a esse respeito, Blavatsky vai nos falar a seguir sobre o mistério do número 7, antes até do que nós comentarmos aqui acerca dos planetas, né, que já foram mencionados. Vamos ler aqui a respeito do mistério do número 7, né, esse que é um dos temas preferidos do nosso querido irmão teósofo e maçom, o Carlos Brasílio Conte, né, a quem nós enviamos uma grande saudação. O mistério do número 7. Todos os sistemas de misticismo religioso baseiam-se em algarismos. Segundo Pitágoras, a monas, né, ou mônada, ou unidade, emanando da dúvida conforme a trindade, e o quaternário, né, o místico 4, constitui então o número 7. O caráter sagrado dos números principia com o grande primeiro uno e somente termina com o zero ou o nada, né? O vazio. O símbolo do infinito e ilimitado círculo que representa o universo. Todos os números intermediários, seja qual for sua combinação ou multiplicação, representam ideias filosóficas, desde as indeterminações até o axioma científico definitivamente comprovado relativo a um fato moral ou físico da natureza. São uma chave para as antigas opiniões acerca da cosmogonia em seu sentido geral, incluindo ao homem e demais seres e a evolução da raça humana, tanto espiritual quanto física. O número 7 é indubitavelmente de origem hindu e é o mais sagrado de todos. Todas as coisas importantes eram calculadas e adaptadas a este número pelos filósofos, né? Antigos da Índia, os arianos originais, tanto as ideias quanto os lugares. É por essa razão que tem os Sapta Rishis, ou sete sábios, simbolizando as sete raças primitivas diluvianas. Alguns preferem pós-diluvianas, né? Sapta Soka, ou os sete mundos superiores e inferiores, de onde são procedentes cada um desses rishis e para onde voltaram gloriosos antes de alcançar a felicidade final de Moksha. Sapta Kula, ou sete castas. Os Brahmanes pretendem ser os descendentes diretos das mais elevadas delas. E existem ainda Saptapura, as sete cidades santas. Saptadvipa, as sete ilhas santas. Sapta Samudra, os sete mares sagrados. Sapta Parata, as sete montanhas sagradas. Sapta Aranya, os sete sefirotes. Sapta Uruksha, as sete árvores sagradas, e assim sucessivamente. Na magia caldaico-babilônica, este número 7 aparece algumas vezes de um modo tão proeminente quanto entre os indianos. Este número é duplo em seus atributos. Assim, é benéfico em um de seus aspectos e torna-se maléfico noutras condições. É bastante natural que busquemos o significado deste número na filosofia pagã, que reaparece também no cristianismo, com seus sete sacramentos, suas sete igrejas, né, que são mencionadas na Bíblia, seus sete pecados capitais, suas sete virtudes, né? Quatro cardeais e três teologais. Também as sete cores prismáticas do arco-íris, visto por Noel, né? Que teria um outro sentido além daquele de lembrar a aliança que existe entre o homem e Deus. Para o cabalista, pelo menos, tem um significado inseparável das sete práticas da magia, das sete esferas superiores, das sete notas da escala musical, dos sete algarismos pitagóricos, das sete maravilhas do mundo, das sete épocas ou eras, né? E até dos sete passos, né? Em determinados graus da maçonaria, que conduzem ao Santo dos Santos, depois de ter passado os véus da Trindade e da Quinquinidade, ou número 5. De onde procede, pois, a identidade desses enigmáticos algarismos, que reaparecem constantemente e que se encontram em cada página das escrituras hindus, do mesmo modo que em cada Oda e Sloka dos livros budistas e bramânicos? qual é a procedência desses algarismos que são a alma do pensamento pitagórico e platônico e cuja origem nenhum orientalista, nenhum estudioso da Bíblia não iluminado conseguiu prescrutar, todavia tem a chave em mãos e somente falta fazer uso dela. É, ouvintes, um conhecimento muito interessante, muito profundo que Blavatsky aqui traz, com conhecimento de causa dos princípios espirituais e materiais, pois, ouvintes, tudo que nós vemos manifestado no mundo tem sua origem no mundo espiritual. Então, o centenário, ouvintes, é importante porque ele é a corporificação da Trindade na matéria. Então, todas essas cadeias centenárias, né? Desde as notas musicais, das sete cores prismáticas, das sete grandes raças ou civilizações da humanidade, tudo isso são decorrências daquele princípio, ouvintes, de correspondência hermética, que diz que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo e o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. É essa a chave para nós compreendermos que o ser humano ele é, por assim dizer, uma projeção holográfica de todo o universo. Se nós fôssemos capazes, né, como recomendavam os ocultistas medievais, de ler o universo, nós compreenderíamos também o homem e todas as coisas. Se nós formos capazes de lermos o ser humano e compreender o funcionamento do seu corpo físico e dos seus corpos energéticos, por tabela, ouvintes, por correspondência, nós também compreenderíamos o universo. O difícil é ler realmente esses livros cósmicos tão complexos. Nós vemos aí o esforço que as ciências astronômicas estão fazendo para desvendar o universo material, o seu tamanho, que é gigantesco, já não é um termo adequado, nem sequer infinito, não representa bem aquilo que a ciência tem descoberto acerca do universo. São tantos trilhões e trilhões de galáxias, ouvintes, que contém bilhões e bilhões de estrelas, que com certeza há mais estrelas no universo do que os pequenos e diminutos grãozinhos de areia que existem nas praias do nosso planeta. E se tem, ouvintes, hoje um cálculo que para cada estrela do universo deve existir pelo menos de 7 a 10 planetas. Então multipliquem a grandiosidade desse número de estrelas por um número ainda muito maior de planetas e vocês podem compreender que imaginar que a Terra seja o único planeta habitado do universo, ouvintes, soaria praticamente como uma brincadeira de mau gosto. Nós, com certeza, não estamos sozinhos nesse universo, mas nós vivemos nesse sistema solar, ouvintes, que é uma célula do universo, e ele também, ouvintes, está submetido a essa lei centenária. Isso é que nós temos que compreender, e quanto mais rápido nós compreendermos isso, ouvintes, melhor, porque a nossa evolução depende exatamente disso, de nós estarmos conscientes acerca dessa participação nesse nosso sistema solar como uma manifestação centenária, né? Por trás do nosso sistema solar material existe uma grande consciência cósmica, um demiurgo uma chispa divina que se expandiu, ouvintes, até se transformar num ser cósmico. E esse sistema solar não é a sua primeira encarnação, porque tudo que é material nesse sistema solar é o seu corpo físico. Todos os planos astrais dos diversos planetas perfazem o corpo astral desse grande ser, que a teosofia chama de Logos, né? O verbo solar, aquele que emana as vibrações que a tudo manifesta e que evoca as hierarquias construtoras, entre as quais a hierarquia humana, para atuar, ouvintes. E perante o seu trono fulgurante, como dizem as grandes religiões, estão sete grandes espíritos, os sete grandes arcanjos perante o trono de Deus. E aí, ouvinte, já começa toda aquela hierarquia setenária que vai, ouvintes, descendo, passando, como bem descreveram os primeiros padres cristãos, as potestades e todas aquelas hierarquias metafísicas que perfazem os grandes arcanjos, que não são apenas um arcanjo, mas é uma pleia de arcanjos, e depois os anjos, depois os espíritos da natureza, os elementais e finalmente nós, seres humanos. Todos nós somos chamados e conclamados, ouvintes, a construir esse universo. É por isso, ouvintes, que a Bíblia tem lá no Gênesis aquela assertiva que está no plural, né? E muitas poucas pessoas sabem explicar o porquê no Gênesis se lê isso, onde se diz, né, traduzindo o termo que está no hebraico, ouvintes, né, que é traduzido normalmente como Deus, mas deveria ser traduzido como deuses, né? Então se diz que se o homem comer do fruto da árvore da sabedoria, da ciência e da sabedoria, ele se tornará igual a nós. E muitos religiosos do cristianismo não sabem explicar o porquê se tornará igual a nós, como se Deus estivesse acompanhado por alguém, né? Alguém até me disse aí, algum estudante do cristianismo, que era Deus e Jesus já dizendo que se Adão e Eva comessem aquele fruto, se tornariam igual a Deus. Mas na verdade, ouvintes, os criadores desse nosso sistema são deuses, são seres, chispas divinas que estão se expandindo em seus poderes. E para que esse nosso sistema solar se conformasse, o nosso demiurgo, o nosso emanador, aquele que as religiões chamam de Deus, trouxe a matéria de um local longínquo do espaço, da região que hoje é conhecida como as Pleiades, e com o poder da sua vontade ele fez com que o vórtice primordial começasse a funcionar, e então, ouvintes, se formou esta gigantesca estrela que está aí ardendo no espaço há mais de 4 bilhões de anos, e posteriormente se conformaram os planetas que nós vemos. Então a primeira parte aqui que nós lemos para vocês, ouvintes, de que esses planetas, eles são regidos exatamente pelo sistema setenário, ouvintes. E a sua evolução se dá por ciclos setenários. Assim como o ser humano a cada 7 anos passa uma certa transformação da primeira infância e vai tomando consciência, depois se torna um adolescente, se torna um adulto, vive uma vida de intenso vigor E depois dos 49 anos começa uma decadência que vai se intensificando a cada 7 anos, ouvintes. Então, cada ser humano está, por assim dizer, enquadrado nesse sistema setenário. E os planetas também são, ouvintes, corpos para os seres cósmicos desses sete arcanjos que estão perante o trono de Deus, que a teosofia chama de logos planetários. São seres extremamente evoluídos, que foram trazidos do sistema solar anterior, da primeira encarnação do nosso Deus solar, e são eles, ouvintes, que regem a evolução do nosso planeta, sendo que o planeta físico, ouvintes, não é a única esfera de evolução para esses logos planetários. Cada planeta, na verdade, tem mais 6 companheiros, como afirmou Blavatsky, e esses companheiros vão sendo formados e reformados, destruídos e recriados de tempos em tempos, mas a todo instante, ouvintes, quando ele se corporifica, nós temos a Terra física, mas temos também os planetas astrais, 2 planetas astrais, 2 planetas mentais inferiores e 2 planetas mentais superiores. E a cada giro, ouvintes, nesses 7 planetas, as chamadas rondas, né? Então a vida vai se aperfeiçoando. Nas primeiras 3 cadeias, nos 3 primeiros giros, primeiro há aquela descida em direção à matéria. E nós aqui na Terra, ouvintes, estamos exatamente no 4º ciclo, né? Na 4ª ronda da nossa cadeia terrestre. Estamos exatamente no momento intermediário em que as coisas materiais atingiram praticamente o ápice da sua materialização, e agora o caminho é para cima, ouvintes. O caminho é para o alto, só para cima, para a evolução que nós podemos ir. E então esses conhecimentos estão sendo liberados justamente para que o ser humano perceba a existência desse caminho, e para que aqueles que tenham ouvidos ouçam e passem a ser agentes colaboradores desse plano. Porque a única coisa que nós podemos fazer, ouvintes, por estarmos vivendo dentro desse corpo divino, do demiurgo, do logo solar, a única coisa que nos compete fazer é auxiliar esse processo, acelerar esse processo de evolução, ou retardá-lo, ou trabalhar contra ele. Então os sábios trabalham a favor, e aqueles que são egoístas ficam, ouvintes, atrapalhando e usando seu egoísmo para reter essa evolução. Quem quiser mais detalhes sobre essa evolução, ouvintes, nós fizemos uma longa série de programas sobre o sistema solar, que está disponível aqui no acervo da Levir. Quase 50 programas nós fizemos falando exatamente de todos os detalhes, ouvintes, desse processo setenário, das rondas, das cadeias, das raças, das hierarquias criadoras, dos seres espirituais que estão envolvidos nesse esquema. Recomendo muitíssimo esse estudo para todos vocês. E estou aqui contemplando o relógio de que o nosso programa, como sempre, o tempo passa muito rápido. Vamos fazer aquele intervalo, ouvintes, enquanto eu refresco um pouco aqui a garganta. Vocês vão ficar com aquele nosso convite. A loja esotérica virtual precisa do seu apoio para continuar aqui as emissões da Rádio Esotérica FM, também da página da Levir. Contamos com o seu patrocínio, querido e querida ouvinte. Vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Aqui você ouve o melhor. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música, Esotérica FM. O melhor da música durante todo o dia e durante aqui as noites da Rádio Esotérica FM. Sempre às 9 da noite, a sabedoria para a sua alma. Ouvintes, agradecemos a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e de vocês que estão nos acompanhando nas gravações, na página da Loja Esotérica Virtual, a Levir, e também do nosso canal do YouTube, e no futuro, sabe-se lá mais aonde que esse programa vai parar. Ouvintes, somos sempre muito gratos pela sua audiência, pelo seu prestígio, amigo e amiga ouvinte. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês que são associados da Levir, seu apoio moral, seu apoio material, sempre nos ajudando, ouvintes, a erguer e iluminar aqui as noites da nossa programação com esses conhecimentos que sempre fazem com que o ser humano busque se transformar num indivíduo melhor, num indivíduo mais harmonizado, buscando a sua conexão com o universo, com o seu semelhante. É para isso, ouvintes, que existe aqui o nosso programa. E dando continuidade aqui aos estudos do livro A Doutrina Teosófica, vamos continuar nessa temática acerca dos aspectos setenários, ouvintes, e aí mais especificamente sobre o nosso sistema solar. Então, Blavatsky pensou aqui alguns comentários que são exatamente os seguintes sobre o universo, né? O universo aí compreendido o nosso sistema solar. Universo e o nosso sistema. Diz ela: as doutrinas teosóficas relativas ao universo e ao nosso sistema foram expostas por Alfred Percy Sinnett no capítulo 4 do seu livro O Budismo Esotérico, de forma que particularmente ele declara de uma forma precisa e clara sobre esse assunto, razão pela qual reproduzimos aqui parte desse texto, levando em conta o fato de estarem presentes nele os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. Então, Sinnett disse o seguinte no Budismo Esotérico: o mundo em que vivemos não pode ser compreendido sem que se possam compreender dados relativos à cadeia planetária completa, da qual, né, a Terra é um elemento, e as manifestações cíclicas sucessivas, através das quais passa então esta cadeia, e não podem ser discutidas ou analisadas sem que as relacionemos com o plano geral, até onde chegam nossas possibilidades de fazê-lo, de todo o sistema solar ao qual pertencemos. Aí termina a citação de Sinnett e continua: o sistema solar é indubitavelmente uma área da natureza, cujo conteúdo ninguém, exceto os mais elevados seres, os quais nossa humanidade pode conceber, encontra-se em situação de poder investigar. O sistema solar inclui 7 grandes esquemas de evolução planetária, em cada um dos quais existem mundos, um ou mais pertencentes ao plano físico. Cada esquema de evolução é constituído por uma série de 7 manvantaras, ou seja, de ciclos de manifestação ou dias de Brahma, e isto perfazem 4 bilhões e 320 milhões de anos solares, e multiplicado isso por 7 esquemas. Cada manvantara inclui um processo evolutivo análogo àquele que nos ensinamentos teosóficos é descrito como os 7 tempos ou ciclos de nossa cadeia planetária. Tendo em vista que cada ciclo constitui um período de atividade do mundo, de atividade em cada planeta e por turno na mesma cadeia, e como cada um desses períodos do mundo é dividido em 7 grandes ciclos distintos, ou, né, as encarnações nos 7 planetas, podemos ter uma ideia da magnitude relativa de um período, de uma raça ou de uma civilização, como o que foi discutido ultimamente relativo à raça Atlante. Comparada com todo o sistema ao qual pertencemos, se considerarmos a seguinte progressão. E aí são expostos os sistemas setenários que envolvem a evolução do sistema solar. São 7 períodos, compreendendo cada um deles uma raça raiz, e formam um período global, né? 7 períodos globais em sucessão, um após o outro progressivamente, como diferentes planetas, formam uma era, um tempo, e 7 tempos, então, 7 ciclos, um manvantara. 7 manvantaras, um esquema de evolução. 7 esquemas de evolução, mais ou menos contemporâneos em sua atividade, perfazem o sistema solar. Ou mais claramente, a evolução não é uma ação exclusiva da Terra. O movimento evolutivo, tanto físico quanto psíquico, né, anímico, que observamos, é o resultado de evoluções anteriores. A evolução na Terra, afetando homens, animais, vegetais e minerais, procede da evolução de outros planetas. Não há nada de estranho nisso, porque a Terra é tão somente um anel, né? Um globo, um elemento da cadeia dos mundos onde se efetua a evolução. A natureza não poderia processar sua carreira apenas sobre um globo e pelos seus processos chegar do caos até a humanidade, né? Esta obra é efetuada pelo concurso de 7 globos. Os globos ou terras que não estejam separados, mas sim são unidos intimamente por correntes sutis. O mundo sai das entranhas do absoluto para voltar a ele depois de percorrer 7 grandes esquemas da evolução sob a forma de um planeta ou uma terra. Esses globos são chamados pelas letras, né? A, B, C, D, F, G. E esses 7 mundos, sendo esses distintos entre si, na proporção entre o espírito e a matéria, sendo o globo D, né, que se encontra no centro, né, desses 7 planetas, depois da queda dos 3 anteriores, né, dos globos A, B, C, dos 3 anteriores e antes da ascensão para voltar ao absoluto, né, nos globos E, F, G, é o que tem em perfeito equilíbrio os 2 fatores irredutíveis de matéria e espírito. Nessa cadeia começou-se com a tendência material, que foi sendo equilibrada com o espírito até chegar ao planeta D, ou quarto planeta, e que desde então será mais espiritual, como antes foi predominantemente material. A evolução se repete em cada mundo e em cada um são efetuadas 7 voltas sobre si mesmo, sendo cada um em separado um reflexo reduzido da ação e vida da cadeia planetária. Então o homem evolui numa série de eras, que são as progressões em torno da série de mundos, e 7 giros, né, 7 voltas devem ser dadas antes que os destinos de nosso sistema sejam cumpridos. A era em que nos encontramos presentemente é a quarta, chamada quarta ronda, ou quarto giro. Existem considerações do mais alto interesse relacionadas com conhecimentos precisos acerca desses pontos, posto que cada ciclo destina-se preponderantemente ao domínio de cada um dos 7 princípios do homem, e seguindo a ordem da sua gradação ascendente. Bem, os que vivem atualmente nesta terra, isto é, a grande massa da humanidade, posto que existem casos excepcionais, encontram-se na quinta raça, na quinta grande civilização do presente quarto ciclo. Cada raça ou civilização das 7, que constitui então um ciclo, também está sujeita a subdivisões. A história da Terra, que constitui um ramo da ciência esotérica, compreende os incidentes da quarta raça, a chamada raça Atlante, que procedeu a nossa e todos os da terceira, que precedeu aquela, né, ou a Lemúria, né, que foi antes da Atlante. É certo que remonte a tempos anteriores, porém, nem a segunda nem a primeira raça desenvolveram a si mesma, seja lá o que for que possa receber o nome de civilização. E, portanto, há menos o que dizer a respeito delas do que das subsequentes. A terceira e a quarta desenvolveram-na, a civilização, né? Por mais estranha que possa parecer para alguns de nossos leitores, a noção de civilização na Terra existe há vários milhões de anos. A região da quarta civilização, né, da quarta raça, com aquele continente da qual alguma lembrança foi conservada até na literatura exotérica ou externa, é a desaparecida Atlântida, que dá, obviamente, o próprio nome, né, ao Oceano Atlântico, desde a região aqui do nosso querido Rio de Janeiro, subindo pelo planeta, pela região onde hoje está o oceano, até chegar às ilhas da Inglaterra, lá no hemisfério norte, havia um único grande continente ali, e o ápice desse grande continente, ouvintes, foi há cerca de 1 milhão de anos atrás. Coisa que os nossos arqueólogos, a nossa antropologia sequer sonham que isso aconteceu, apesar de haver exatamente esses registros exotéricos, né, externos, que estão aí na Bíblia, estão no judaísmo, estão na Índia, estão no Egito, quando mencionam o grande dilúvio, né, que foram os grandes cataclismos que afundaram, ouvintes, não só numa ocasião, mas na verdade foram 3 grandes cataclismos, o maior deles há cerca de 800 mil anos atrás, né, que foram paulatinamente destruindo o continente Atlântico. Então, de um continente único, há 800 mil anos atrás, aquela que ficou conhecida como a Sexta-feira Negra, né? A terrível sexta-feira onde os terremotos chegaram a níveis que provavelmente as nossas escalas Richter e outras aí não seriam capazes de registrar, bem acima da escala 10 na Richter. Num único dia, ouvintes, foi chacoalhado todo o continente Atlântico, talvez pelas forças, né, que vão afastando paulatinamente as Américas da África, né, e isso fez com que o continente Atlântico, que estava ali no meio, se esfacelasse. Terremotos, vulcanismo, ouvintes, os vulcões entraram todos em erupção simultaneamente, e a catástrofe foi tão terrível que num único dia muitos e muitos milhões de pessoas, que fomos nós mesmos, né, que estávamos lá encarnados na Atlântida, morremos naquele dia fatídico há cerca de 800 mil anos atrás. E o que sobrou, ouvintes, passado alguns milhares de anos daquela catástrofe terrível, foram 2 grandes ilhas, né? A ilha de Ruta e a ilha de Daitia, que ainda eram Atlântida, né? Os atlantes ainda viviam naquelas 2 grandes ilhas, mas há 200 mil anos atrás a catástrofe veio de novo, e aí, ouvintes, já havia na Atlântida profecias de que essa catástrofe viria, e os atlantes então entraram com aquelas profecias numa diáspora que fez com que os povos atlantes se espalhassem por todo o mundo, indo em direção às Américas, indo em direção ao Egito, indo em direção à Ásia, à China. Então os atlantes se espalharam por todo o mundo, e a grande marca, ouvintes, que faz com que nós possamos reconhecer exatamente a cultura atlante era exatamente a construção de pirâmides. Então, por isso é que nós vemos que a história do Antigo Egito é uma história estranha, né? Que quanto mais antiga são os achados arqueológicos do Egito, tanto mais evoluída é a escrita, são as artes, né? Ao contrário do que nós vemos numa civilização que vai subindo, o Egito parece que sempre foi descendo, tendo começado numa coisa muito elevada e foi chegando numa decadência tão grande como essa que nós vimos há mais de 2000 anos atrás, né? Quando Cleópatra acabou praticamente com a sucessão dos grandes reis egípcios. Mas o fato, ouvintes, é que o Egito recebeu a sabedoria secreta dos veneráveis do norte, né? Vindo lá da ilha de Ruta, na Atlântida. Aqui os povos das Américas antigas também receberam a influência dos Atlantes. Os indianos, os chineses e todos os povos asiáticos receberam também essa influência, mas o fato é que a Atlântida se perdeu na memória dos tempos e hoje até nós até duvidamos de que ela existia, que ela existiu. Leadbeater, o grande teósofo clarividente, diz que há 200 mil anos atrás exatamente começaram as construções das primeiras pirâmides egípcias. Então essas pirâmides que lá nós vemos, ouvintes, não tem 3, 4, 5 mil anos, ouvintes. A própria Madame Blavatsky diz em notas na Doutrina Secreta que há pirâmides no Egito que tem cerca de 70 mil anos desde o início da sua construção. Esse tipo de arquitetura, ouvintes, megalítica, usando rochas e com tamanho descomunal, era também uma das características atlantes. E Atlântida foi apenas, ouvintes, uma das grandes civilizações, das sete grandes civilizações que vão acontecer no nosso planeta, antes que a vida nesse planeta cesse no nível humano e a vida daqui passe para outra esfera, para a esfera seguinte, ouvintes, no esquema dos sete planetas. Então, na verdade, o sistema solar, se nós formos analisar realmente pelas pesquisas mais profundas, não tem, ouvintes, apenas 8 ou 9 planetas físicos, mas sim são 70 planetas, sendo que apenas esse número diminuto de 8 ou 9 são planetas físicos. Os outros são planetas astrais, planetas mentais, e não confundam, ouvintes, com a aura do próprio planeta. Por exemplo, a nossa Terra tem uma aura astral, tem uma aura mental. Quando você sai à noite numa viagem astral, você pode viajar pelo plano astral da Terra e ir praticamente até próximo à Lua, né? Tem uma certa semana do mês que a Lua, o astral da Lua encosta no astral da Terra e você pode ir até até a Lua no plano astral, se assim você quisesse visitar lá a assim chamada oitava esfera, porque justamente aqui no texto do livro A Doutrina Teosófica diz aqui uma pequena frase que diz o seguinte: no início da evolução do nosso globo, né, da nossa Terra, a Lua era maior que agora e estava mais próxima da Terra. Afastou-se de nós e diminuiu de volume. Então, a nossa Terra, ouvintes, é derivada em sua matéria justamente da Lua, porque a Lua foi exatamente a cadeia de mundos anterior à cadeia terrestre. A Lua era um planeta muito maior, né? Não era uma Lua, era um planeta, e ali, ouvintes, viveram durante muitos e muitos milhões de anos os seres que hoje são seres puramente espirituais. E nós, ouvintes, fomos, as nossas chispas divinas, fomos o reino animal da Lua. Nós somos a cria da humanidade da Lua, que era bem mais violenta do que hoje ainda nós costumamos ser com os nossos animais. E é por isso, ouvintes, que há, lamentavelmente, essa violência atávica, né, que não tem muita explicação. Praticamente a violência é uma maneira de se comportar dentre os seres humanos. E isso foi herdado, ouvintes, uma herança nefasta que nós tivemos. E finalmente, quando terminou a cadeia lunar, aquele planeta foi desfeito com um grande cataclismo e se formou a Terra, e a Lua passou a ser apenas um resto do que era no passado e passou a ser o nosso satélite. E finalmente, num futuro não muito distante, a Lua vai se perder da Terra e nós vamos ficar sem a nossa querida Lua para iluminar as noites, né, românticas que muitas vezes temos a Lua com o seu prana lunar embalando as noites dos enamorados. E porque, ouvintes, na verdade a Lua atualmente é apenas um cadáver daquilo que ela foi no passado, e ao contrário do que se imagina, de que a Lua teria sido criada de um impacto, né, de um asteroide sobre a Terra, foi o contrário, foi o impacto de um asteroide sobre a Lua é que separou a maior parte da sua matéria e conformou a nossa Terra. E foi de lá que nós herdamos, ouvintes, toda essa fauna, essa flora, aqueles animais gigantescos que eram os dinossauros, na verdade eram os grandes animais da Lua que nós acabamos herdando aqui para a Terra e que finalmente foram extintos também por catástrofes cósmicas. Mas o mais importante de nós compreendermos, ouvintes, nesse assunto é que tudo isso, ouvintes, está enfeixado no sistema setenário, né? E que nós estamos na quarta ronda da cadeia terrestre. É isso que importa para nós compreender. E agora, ouvintes, tendo terminado o processo de descida na matéria, nós temos que volver a nossa vista para o céu, ouvintes, para a nossa espiritualidade, porque existe um grande evento cósmico no horizonte. Quando estivermos na quinta ronda, e isso vai demorar alguns milhões de anos ainda, ouvintes, mas para as nossas chispas divinas isso não tem nenhuma importância, porque nós já estamos peregrinando há muitos milhões de anos. Mas na próxima ronda, ouvintes, haverá aquele evento que as religiões conhecem como o Dia do Juízo Final. É, ouvintes, um evento da evolução da nossa cadeia terrestre, onde aqueles que não tiverem evoluído espiritualmente ou que não estiverem ainda dedicados à espiritualidade ficarão, ouvintes, para trás dentro desse processo, ficarão suspensos para a próxima cadeia planetária, o que vai levar realmente muitos e muitos milhões de anos, porque a gente sabe, ouvintes, que o que atravanca a nossa evolução no momento, e como disse Carl Gustav Jung, nós podemos ver que na humanidade nós temos desde o ser absolutamente primitivo, tribal, que vive apenas para suas paixões, para a manutenção do seu corpo material, para a sobrevivência, e na mesma humanidade nós temos seres milhares de anos na frente na evolução, pessoas que vivem para a transcendência, para a beleza, para a arte, para a filosofia, para o enobrecimento do gênero humano. E muitas vezes aqueles que são selvagens atacam, destroem e põem a perder todo o trabalho que aqueles mais avançados fazem. Então, das 60 bilhões, ouvintes, de chispas humanas que estão evoluindo, 24 bilhões delas vão ficar para segunda prova, ouvintes, vão ficar em recuperação, como se dizia antigamente nas escolas aqui do nosso país. Vão ficar para trás para que as outras, ouvintes, aquelas que permanecerem afora essas 24 bilhões de falhas, assim, entre aspas, possam realmente atingir o objetivo da nossa atual cadeia, ouvintes. A cadeia terrestre tem um objetivo muito elevado, que é o atingimento do nível de mestre, de adepto. Na cadeia lunar, bastava se atingir o grau de iniciado, né, de Arhat. Agora, na cadeia terrestre, a exigência é muito mais alta. E para que nós tenhamos, ouvintes, cerca de 12 bilhões de mestres que serão realmente os verdadeiros sucessos da nossa cadeia terrestre, haverá essa separação terrível que está aí no horizonte da humanidade. Então, aqueles que já estão, ouvintes, milhões de anos antes, como nós, estudando esses assuntos, estamos realmente nos conscientizando para trabalharmos, ouvintes, com muito afinco para melhorarmos muito a humanidade, para que o nosso gênero humano reconheça a fraternidade entre todos os seres e possa, ouvintes, manifestar a glória do Espírito que está dentro do coração de cada ser humano. E por isso nós estamos aqui estudando com vocês, ouvintes, mas como sempre, o adiantado da hora faz nos colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérica. Agradeço muitíssimo a audiência de vocês, ouvintes, e conclamo a todos para finalizarmos esse programa, nos interiorizando, buscando uma vez mais o brilho intenso da nossa chispa divina. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, envio a todos vocês a bênção do Divino Mestre, do Instrutor do Mundo, o Sagrado Cristo, que ele auxilia todos vocês a redescobrirem esse brilho, ouvintes, infinito que está no coração de vocês, a verdadeira luz esotérica. E esperamos contar com a audiência de vocês nos nossos próximos programas. Nos despedimos aqui desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, muito estudo, muita reflexão acerca desses temas teosóficos, ouvintes. E aqui de Osmar de Carvalho segue aquele forte, aquele fraternal, um caloroso abraço para todos vocês. É virtual, ouvintes, mas é muito verdadeiro. Deixamos vocês agora com a programação musical da Rádio Esotérica FM. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.